a fé materializa como mágica, diferente da lógica matemática. Perfeita sintonia, teoria e prática, distante da teoria estática. Ação tática, benevolência automática, te põe no prumo e passa o tempo. A teoria é a rosa dos ventos, mas você decide o rumo. Independe do consumo, o que importa é o insumo. Pois você que leva fumo, de coisa ruim não me acostumo. Viver o que pelos meus antepassados já foi escrito ou dito. Por isso me dedico, medito, agregar energias além desse plano físico. Não me tornar ilícito, a cabala deixa explícito. Acredite, um novo dia. Shinsokan, Daimoku, mantra, Pai Nosso, Ave Maria. Independe da oração, o resultado é a prática através da meditação. A plena sabedoria tá naquele que treina cada dia pra fazer de si um mundo onde reina a harmonia. A teoria já te dá a explicação, o resultado é a prática através da meditação. A plena sabedoria tá naquele que treina cada dia pra fazer de si um mundo onde reina a harmonia. A teoria já te dá a explicação, o resultado é a prática através da meditação. Espiritual, físico, mental, união essencial. A falta de um deles resulta em dano fatal. A luta do bem contra o mal, a guerra pelo capital. Essa Babilônia em que é preciso equilíbrio vital. Poder de ser imortal ainda ninguém tem, mas o poder mental de um mortal vai bem além da compreensão por só palavras ou atos. Quando em contato com relatos de casos raros e fatos abstratos, entender a vida exige toda a serenidade. Quem não consegue é levado pela maldade. Caminha sem direção, agindo com emoção, depois lamenta a consequência procurando explicação. E só a inteligência não dará compreensão. É preciso mente, físico e espírito em perfeita relação. Através da meditação a questão é respondida com sabedoria. Qualquer barreira é destruída. A plena sabedoria tá naquele que treina cada dia pra fazer de si um mundo onde reina a harmonia. A teoria já te dá a explicação, o resultado é a prática através da meditação. A plena sabedoria tá naquele que treina cada dia pra fazer de si um mundo onde reina a harmonia. A teoria já te dá a explicação, o resultado é a prática através da meditação. Meditando eu chego ao lugar que quero, de modo sincero alcanço meu objetivo e prospero. Não espero ajuda de um tal ser superior, faço meu eu interior entrar em fusão com o universo exterior. E tenho tudo que é de valor, mas não material, aquele algo verdadeiro e especial que não chega ao final. O poder de entender a realidade da vida como Nichiren, o Buda original. Viver é como um sonho, portanto não há regra. Nosso corpo dura menos do que uma simples pedra. Deixar algo de bom aqui na terra do que culpar alguém. Somos errados, é melhor culpar ninguém. As armas não matam, somente quem puxar o gatilho. Assim como quem trai, não é a puta que tira o espartilho. Meditando eu encontro a pureza, meditando onde eu chego, a minha natureza. A plena sabedoria tá naquele que treina cada dia pra fazer de si um mundo onde reina a harmonia. A teoria já te dá a explicação, o resultado é a prática através da meditação. A plena sabedoria tá naquele que treina cada dia pra fazer de si um mundo onde reina a harmonia. A teoria já te